63 2009, o intocável, como sempre. Yeah, sua peste. Yo, fórmulas cruel, motherfucker. Yeah. Traz um mafioso italiano que tá na cena. Então se liga, mano, não adianta me pôr algemas, porque aqui a máfia é bem organizada. Os devedores morrem de medo na madrugada. Eu sou o Al Capone que controla a situação. Nada passa despercebido sem minha avaliação. Eu controlo a polícia, o governo, até o povo. Meu veneno vende fácil para o mundo todo. Eu sou o rei que se apodera do seu trono, o poderoso chefão nesse grande mundo sem dono. Não adianta querer me pôr atrás das grades, pois eu compro até o juiz, sempre saio livre dos seus alarmes. Sua polícia é uma piada engraçada. Seus capangas me encontram à noite pra mais uma farra. Das várias casas que eu tenho por essa noite, domino o comércio que não concorda. Vai pra sua idade, só não tem meu nome, porque eu não quero movimento. Milhões por ano, é assim que eu prospero. Eu só não domino o mundo porque eu não quero. Prefiro ficar por aqui, assim espero. Os denominados intocáveis não são vários. Dizimo todos eles como faço com os adversários. Dizimo todos eles como faço com os adversários. Mais uma vez vocês tentaram me dar um basta, mas não adiantou, pois fui avisado pelos seus canalhas. Não adianta, eu controlo tudo à sua volta. Eu leio os pensamentos, eu leio sua memória. A sua vitória acontece quando eu quiser. Eu sei sobre os seus filhos, também sei sobre sua mulher. Um dia qualquer vou te fazer uma visita, pouco amigável, não com muita simpatia. Estou vendo, você já está incomodando. Policiais honestos na sua causa estão se juntando. Verá se vale a pena comprar essa grande briga com o dono do pedaço, traficante de bebidas. Vou explodir a porcaria que você chama de lar. Seus pedaços vão voar, infelizmente eu não vou chorar. Estou te vigiando, pois sei todos os seus passos. Sei que o próximo dele será rumo ao assassinato, que será cometida contra você. A contagem regressiva pro dia que vai morrer. Eu não tô nem aí, eu vou rir da tua queda. A noite está chegando, eu bolei a estratégia. Na frente da tua casa o barulho familiar, vozes e risadas parecem premeditar. Portas de carro se fechando, eu já escuto. Parece que amanhã o seu dia será de luto. Parece que dessa vez você ganhou a parada. O filho da mãe foi esperto antes e já saiu de casa. Eu só não domino o mundo porque eu não quero. Prefiro ficar por aqui, assim espero. Os denominados intocáveis não são vários. Desligo todos eles como faço com os adversários. Eu só não domino o mundo porque eu não quero. Prefiro ficar por aqui, assim espero. Os denominados intocáveis não sou pares, dizimo todos eles como faço com os adversários. Scarface, ou Don Corleone, 666 Máfia, honro o nome. Intocável que toma o microfone. Um segundo e os inimigos somem. Mafioso, elegante e discreto, temido e respeitado por todos por perto. Olho aberto o tempo inteiro, fazendo girar, ganhar meu dinheiro. No governo inteiro eu tenho sócios, tornando legais os meus negócios. No ócio, vadias a meu dispor, só a família demonstra o meu amor. Valor que eu tanto prezo, traição que eu tanto desprezo. Se acontecer já era, boa sorte, receberá o beijo da morte. Eu só não domino o mundo porque eu não quero. Prefiro ficar por aqui, assim espero. Os denominados intocáveis não sou pares, desimo todos eles como faço com os adversários. Eu só não domino o mundo porque eu não quero. Prefiro ficar por aqui, assim espero. Os denominados intocáveis não sou pares, desimo todos eles como faço com os adversários.